Senhor no meu caminho. Eu não quero mais andar sozinho. Ajuda-me, Deus. A minha mãe me rejeitou e o meu pai me abandonou. Estou sofrendo sozinho. Deus ouve a minha humilde oração e venha me tirar deste sufoco. Eu sei que o Senhor é bom demais. É só o Senhor que me dá paz. Deus, venha tirar do meu peito essa dor que me faz sofrer. Ajuda-me, Senhor, ajuda-me com seu amor. Ajuda-me, Senhor, com seu amor sem fim. Eu sei que o Senhor é bom demais. É só o Senhor que me dá paz. Deus, venha tirar do meu peito essa dor que me faz sofrer. Tu és o Deus de Elias e de Eliseu. Tu pode resolver os problemas meus. Deus, venha tirar do meu peito essa dor que me faz chorar. Ajuda-me, Senhor, ajuda-me com seu amor. Ajuda-me, Senhor, com seu amor sem fim.